João Neto e Frederico, Crime Perfeito para Carmen Lúcia Aguiar Tavares, minha prima lá de Araguari, nas Minas Gerais. Primo, olha, você tem algum compromisso para o dia 30 de novembro, sábado? É porque é o aniversário de 88 aninhos da minha mãe, a dona Terezinha, e comemoraremos com o almoço a partir das 12 horas. Estamos começando a participar agora, inclusive para os filhos. Você é nosso convidado, se puder vir, será um enorme prazer. A mamãe vai adorar. O seu irmão Marcelo é presença confirmadíssima. Prima, é difícil para mim prever o que vai acontecer no dia 30 de novembro, porque o artista, quem manda no artista não é a gente, não, é o empresário, né? Ele vende o show da gente, ele só pergunta se a data tá vaga, né? Aí, dia de mãe, dia de pai, Natal, vai tudo de embrulho, se deixar. Mas viu, prima, se eu não tiver um compromisso profissional, irei com o maior prazer. Faz tempo que eu não vejo a dona Terezinha, faz tempo que eu não vejo o meu amigo Nani, a Cristina, né, a turma boa, Maria Eugênia, preciso encontrar esse pessoal. Se eu não estiver trabalhando, com certeza estarei aí em Araguari, tá bom? No próximo bloco, Antônio Marcos, Guilherme Santiago e Bruno e Marrone. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Você tem alguma lembrança do ano de 1992? O dia 5 de abril foi trágico para a música popular brasileira. Por volta das 22 horas, no Hospital Oswaldo Cruz, na capital de São Paulo, falecia muito jovem, aos 46 anos, um grande ídolo da juventude brasileira, Antônio Marcos. Ele deu entrada no pronto-socorro com dores abdominais e pressão baixa. Estava consciente, mas teve um agravamento do seu quadro clínico e foi internado na UTI, onde veio a acontecer a parada cardíaca em função de uma insuficiência hepática fulminante. Vamos recordar agora com muita saudade um dos seus eternos sucessos, gravado em 1969. Antônio Marcos, Se Eu Pudesse Conversar com Deus. Hoje estou tão triste, eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus, saber da minha vida, perguntar por que ninguém me respondeu, se a felicidade existe realmente ou é um sonho meu. Meu Deus, não sei rezar, perdoa. Perdi meu tempo aprendendo a amar alguém que nunca soube o que é o amor. Eu sei que é impossível, mas eu queria tanto conversar com Deus nestas horas tão tristes. Só Deus me ajudaria a esquecer você, mas sei que estou errado, sou eu quem devo os meus problemas resolver. Meu rosto está molhado,

De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. Aos domingos, às 4 da manhã, o Canal 2 dá-lhe 60 minutos de chill out. A maneira ideal de começar o último dia da semana. Record Chill Out. Um produto Rádio Records com a apresentação de Arden Dmitriev. Record Chill Out. Aos domingos, entre as 4 e as 5 da manhã, no Canal 2, da Antena Web. Chamaram-no de Planeta Hits por ter dimensões e atmosfera muito parecidas com a Terra. O planeta é habitado por estrelas do mundo da música. Planeta Hits, onde os ouvintes se encontram com as suas músicas preferidas. De segunda a sexta, às 5 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. No Canal 2 trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. Ouro e Platina, domingos, entre as 7 e as 8 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Dia 24 de agosto vai ter um showzaço aqui em Brasília, de Paulo e Paulino no Parque de Exposições de São Sebastião. Uma grande festa, uma produção da Sardinha Produções Artísticas, né? Que comprou esse show por intermédio da RBM Música. E se você quiser também levar o de Paulo e Paulino na sua cidade por intermédio da RBM Música, é só você ligar 61-9981-3601. 99813601, né? Além do de Paulo e Paulino, você contrata Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61 99813601 61 99813601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma dica de vida. É impressionante como os comportamentos mudam, os tempos mudam. Eu nasci no ano de 1950, as coisas andavam mais devagar. Hoje é uma velocidade da internet. Uma notícia de 20 minutos atrás já ficou velha, né? Você vê, amanhã você vai ver a notícia de hoje, parece que tem um século, né? O conhecimento levava 50 anos para renovar. Hoje é poucos meses, já está, né? O que se ensina na escola hoje, daqui a um ano pode não ser mais verdade. A velocidade é um negócio de louco, né? E aí a dica de hoje é de alguém que faz assim um paralelo entre o dia de hoje e os anos 30, 40, 50, 60, 70. Começa assim: parabéns, você sobreviveu, e eu também. Parabéns a todos os meninos e meninas que sobreviveram aos anos 30, 40, 50, 60, 70. Primeiro, sobrevivemos sendo filhos de mães que fumavam, bebiam enquanto nos esperavam chegar. Nem elas nem nós morremos por causa disso. Elas tomavam aspirina, comiam queijos curtidos e azulados sem serem pasteurizados e não faziam teste do pezinho de diabetes. Depois do traumático parto, nossos berços eram pintados com tintas à base de chumbo em cores brilhantes e divertidas. Não tínhamos tampinhas protetoras para chupetas ou mamadeiras, nem nos frascos de remédios, portas ou tomadas e quando andávamos nas nossas bicicletas, não usávamos capacetes. Isso sem falar dos perigos que corríamos quando pedíamos caronas. Sendo crianças, andávamos nos carros sem cinto de segurança, airbags, e não ficávamos sós nos bancos de trás. E andar no bagageiro na carroceria de uma picape num dia ensolarado de verão era uma diversão premiada. Bebíamos água do jardim da mangueira e não de garrafa plástica, e era água pura. Compartilhávamos um refrigerante com outros quatro amigos, todos bebendo na mesma garrafa, e ninguém que eu me lembre ficou doente por causa disso. Comíamos bolos, pão com manteiga e tomávamos refrigerantes açucarados, mas não ficávamos gordos simplesmente porque estávamos sempre brincando na rua, na calçada, no quintal, no jardim ou na praça. Saíamos de manhã e brincávamos o dia inteiro, desde que voltássemos antes das luzes da rua se acenderem. Ninguém conseguia falar com a gente o dia inteiro. Estávamos sempre bem, tanto é que sobrevivemos. Passávamos horas construindo carrinhos de caixote para deslizarmos morro abaixo, e só quando enfiávamos o nariz em alguma árvore é que nos lembrávamos que precisava ter freios. Depois de alguns arranhões, aprendemos a resolver isso também por nossa conta. Não tínhamos PlayStations, Nintendos, Arquivo X, nenhum videogame, nem 99 canais de seriados violentos ou novelas peçonhentas, nenhum filme em DVD ou VT ou VHS, muito menos telefone celular, computador de bolsa, internet, sala de chat. Nós tínhamos amigos. Íamos lá para fora e nos encontrávamos com os amigos, sempre conhecendo algum novo. Caíamos das árvores, nos cortávamos, quebrávamos uma canela, um dente, e ninguém processava ninguém por isso. Eram apenas acidentes. Inventávamos jogos com paus e bolas de tênis, e até minhocas e sapos eram dissecados por nós. Cortávamos rabos de lagartixa para ficar olhando nascer um novo, e nos diziam o que ia acontecer se não nos comportássemos. Mas nada acontecia, nem quando engolíamos uma minhoca para ser mais valente do que o outro, ou um peixinho para aprender a nadar. Íamos de bicicleta ou a pé para a casa de algum amigo, e batíamos na porta ou tocávamos a campainha, ou simplesmente abríamos a porta e entrando, e ficávamos conversando com eles ou brincando. Os dentes de leite tinham jogos de teste, mas nem todo mundo passava nem ficava desesperado. Nem os papais interferiam com suas carteiras, com suas vozes de poder. Tínhamos que aprender a ficar decepcionados. Imagine só, quebrarmos uma lei ou outra não resultava em castigo nem bronca homérica. Eles até estavam sempre ao lado da lei e da ordem. E agora? Foram essas gerações que produziram alguns dos mais aventureiros solucionadores de problemas, inventores e autores de todos os tempos. Nos últimos 50 anos, nós testemunhamos uma explosão de novidades e novas ideias. Tínhamos liberdade, podíamos errar, fracassar, ter sucesso e responsabilidade, e aprendemos que não há nada melhor do que termos nascido livres, pois só assim aprendemos a viver e sobreviver. Você que está ouvindo, provavelmente é um de nós. Parabéns. Então foi assim, né, que talvez você até queira compartilhar, no tempo que nós tivemos a sorte de sermos crianças, antes que os advogados, os pediatras e o governo estragassem nossas vidas de vez, nos transformando em bibelôs e Barbies, e que nunca jogaram bola de gude. Realmente, essa é uma dica de vida super interessante. O Brasil vai abraçar esses meninos, eu tenho certeza. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra eu voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra eu voltar. Te amando, você maltratando o meu

No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma composição de Dolores Duran e Ribamar, Ternura. Alô, alô, nota boa de hoje. É o seguinte, a minha amiga Neide Pimentel me mandou, né? Diz que uma mulher entrou no escritório da assistência social, numa prefeitura lá no Ceará, juntamente com 15 crianças. A assistente social falou, escuta, são todos seus? Ela respondeu, esse é tudo filho meu. Aí na sala, aquela maior algazarra, quando a mãe falou assim, Juraci, vocês sentam e fica tudo quieto. As crianças se sentaram e ficaram quietinhas. A assistente social falou assim, olha, você deve estar aqui para se inscrever no Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Gás, Bolsa Leite, etc, etc. Eu vou precisar do nome de todas as crianças. A mulher respondeu, bom, para deixar as coisas mais fáceis, eu registrei os meninos tudo como Juraci e as meninas também tudo, tudo é tudo Juraci. Uai, é sério? Todos chamam Juraci? Uai, é fácil, quer ver? Porque é o seguinte, é mais fácil. Quando ela desce para a cama, eu falo assim, Juraci, para a cama, uma vez só vai todo mundo. Quando é hora de comer, eu grito assim, Juraci! E eles tudo vem correndo. E se eu precisar parar o moleque que tá correndo pra rua, eu grito, Juraci! E eles param tudo que tinha. Foi a melhor ideia que eu tive, né? Chamando eles tudo de Juraci. A assistente social pensou um pouquinho, franziu a testa e falou assim, escuta, mas se você quiser chamar apenas um filho e não todos, como é que você faz? Ela falou, aí eu chamei eles pelo sobrenome. Era cada um de um pai diferente. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou completando 33 anos de carreira como cantor. Eu, o pontapé inicial foi num show que eu fiz na Sala Funarte aqui em Brasília, em setembro do ano de 1980. Portanto, há 33 anos passados. Para comemorar, eu lancei um CD, que é uma coletânea com 23 músicas que fizeram parte dos 12 discos que eu gravei e que estavam todos esgotados. As pessoas queriam comprar o CD, eu não tinha como atender porque estava tudo esgotado, né? E atendendo a muitos pedidos, eu fiz essa coletânea que está à sua disposição. Você pode comprar pelo Projeto Confiança, é muito simples. Você mande um e-mail para RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com, com seu nome e endereço. A RBM manda para sua casa pelo correio. Quando chegar, dentro vai o número de uma conta. Você se dirige até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica Federal, e deposita R$15 por cada CD. Já está embutida aí a despesa de correio, embalagem, tudo. É só R$15 que você vai pagar, tá bom? É o Projeto Confiança, porque nós confiamos no povo do nosso Brasil. Aniversariando hoje a Elisângela Oliveira, a Mariane Ferreira Machado, lá de Tarana, no Espírito Santo. O Coló Farias, o Júnior Galinari, a Maria Aparecida, Joyce Canário, Neuza Braga, Geraldo Jesus Filho, Patrícia Silva, o DJ Wesley Chaves, Diego Sandes, o Gauchinho Divulgador, Irã, a Fran Lopes, Geazi Silva, Ana Paula Assunção, Elizabeth Sena, Ailson Salles Amaral, Ana Carolina Flor, Joseildo Batista e Rafael Silva, o grande cantor e compositor de Brasília, né? Meus parabéns, muita paz, muita luz, muita saúde para todos os aniversariantes de hoje, inclusive você que eu não estava sabendo do seu aniversário. Eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira trazer aí o Salmo 61, Segurança em Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia, escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. Ó Deus, tu ouviste as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos. Que ele governe para sempre com a tua bênção, ó Deus. Protege-o com teu amor e com a tua fidelidade. Assim, eu sempre te cantarei louvores e todos os dias te darei o que tiver prometido. Beleza, né? Maravilha esse salmo da Márcia Ferreira, o Salmo 61, Segurança em Deus. Você pode adquirir esse CD pelo mesmo sistema do meu CD, né? E também do CD do Edelson Moura, que é o Projeto Confiança. Mande o seu nome e endereço completos para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Custa R$15 cada um. Você recebe na sua casa e paga depois, tá bom? O sucesso do momento, Gustavo Lima, diz pra mim. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim,

Ah, eu tô, e você? Você está contente hoje, não? Ah, eu tô, e você? Ah, mas que elegância, tá de calça nova, hein? Ah, eu tô, e você, tá boa? Quanta saudade das festanças de janeiro, da sanfona, pé de bode, do amigo Toi Barreiro. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou Tipos Populares da Minha Terra. A frase irretocável de hoje é da Madre Teresa de Calcutá. As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável. As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável, é a frase irretocável de Madre Teresa de Calcutá. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ricardo e Benício. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, eu fico feliz demais da vida quando eu sei que você está escutando o nosso programa aí, pelas emissoras locais, né? São centenas de emissoras que transmitem o nosso programa, direto na internet também, né? Eu fico feliz da vida, mas eu fico mais satisfeito ainda quando você participa, quando você manda uma mensagem para mim, pode ser no site radioestudiobrasil.com.br, pode ser no Facebook, pode ser no Twitter, pode ser no Orkut, né? Você manda para mim, pede uma música, manda um recado, aquela música que marcou a trilha sonora da sua vida, uma dica para dona de casa, uma dica de vida, uma música do Roberto Carlos que você gosta, uma lorota boa para eu contar aqui, né? Uma oração bonita, né? Uma frase retocável, aquele mestre que você gosta, gostaria de ouvir uma canção com ele aqui no programa, viu? Nós ficamos aqui à sua disposição para você participar do nosso programa, onde nós vamos sempre atendê-lo com muita alegria, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Ricardo e Benício. Tatuagem. Tatuagem, coisa de pele, por todo lado seu amor me segue. Fugir pra onde? Fazer o quê? Dentro de mim só dá você. Todas as coisas possíveis já fiz pra te esquecer. O que dizer? Nada deu certo, te sinto mais perto. O que fazer? Peguei a sua foto, tirei da moldura, rabisquei sua pintura e joguei no chão. Tentando apagar as digitais das tuas manchas, eu pichei as paredes do meu coração. Eu peguei uma estrada jamais percorrida, pra não ser mais na sua vida e te esquecer. Depois de muito andar, dei de cara numa placa, uma flecha, dois corações, eu e você. Tatuagem, coisa de pele, por todo lado seu amor me segue. Fugir pra onde? Fazer o quê? Dentro de mim só dá você. Todas as coisas possíveis já fiz pra te esquecer. O que dizer? Nada deu certo, te sinto mais perto. O que fazer? Peguei a sua foto, tirei da moldura, rabisquei sua pintura e joguei no chão. Tentando apagar as digitais das tuas manchas, eu pichei as paredes do meu coração. Eu peguei uma estrada jamais percorrida, pra não ser mais da sua vida e te esquecer. Depois de muito andar, dei de cara numa placa, uma flecha, dois corações, eu e você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ricardo e Benício Tatuagem. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turma do som universitário, essa turma que faz música de festa, já para a sala de aula, senão vocês não vão sair da faculdade, não, viu? A Faculdade da Música apresenta um grande mestre, Luiz Airão, A Saudade Que Ficou. Olha aí que garotada maravilhosa, beleza? Será que é a garotada dos Canarinhos de Petrópolis? E olha aí, Joãozinho, nós vamos cantar o teu samba, Joãozinho. Faculdade da Música apresentou o mestre Luiz Airão, uma gravação de 1979. Essa música foi um grande sucesso, A Saudade Que Ficou. Os donos do sucesso, Vitor e Léo, Sonhos e Ilusão em Mim. Música.